pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica. Lembranças que vem na minha mente, de amigos que entraram no crime e se foram causando tristeza porque ostentava os panos da vitrine. Mas se pá, quem sofre é a mãe, que orava a noite inteira, não dormia enquanto o filho não chegava das bebedeiras. E um dia só chega a notícia: Maria, teu filho morreu, levou 4 tiros no peito, caiu na calçada e não se arrependeu. E agora ficou o vazio, a dor e a desilusão da mãe que lutou pelo filho pra não perdê-lo pra esse mundão. Infelizmente nem oração pode trazê-lo de volta. Não consigo entender, quem sabe o porquê de tanta revolta. Você mata pra não morrer, sem medo de se arrepender. Acha que é super-homem, matou vários homens e que possui o poder. Mas eu sei, isso vai mudar, eu creio na transformação. É por isso que eu oro, se pata, choro pra Deus salvar os irmãos. O choro não vai ser em vão, irmão pode acreditar. Te dou um conselho, que busca o Senhor enquanto se pode achar. Jesus, ele vai voltar, ouço isso desde que nasci. Desprezei a palavra, saí do mundão, mas se pá, eu me arrependi. O tempo de Deus não é o seu, um dia é tipo 1000 anos. Enquanto Cristo não vem, só vejo os mano aqui se matando. Então tem de bom ânimo, porque cê vai ter aflição. Não suporto mais ver mãe chorando, debruçada em cima do caixão, pedindo o filho de volta, dizendo que sempre o amou. Abraçando o caixão, agora em vão, o crime já o levou. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. O mundo já abraçou um monte de amigo meu, que batia no peito, falava é o crime e hoje desapareceu. No mundo não está mais, só foto restou de lembrança. E as lágrimas que correm no rosto, só me lembro os tempos de criança. Não sabia do bem e do mal, tinha medo até do lobo mau. Hoje então não me sai da cabeça o dia do seu funeral. E aos que ficaram é bom refletir, que o destino rapá não existe. É você que faz suas escolhas, se morrer é porque Deus permite. Deus é amor, justiça também, em tudo ele é fiel. Mesmo que você o despreze, não esqueça que ele tá no céu. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. São lembranças que vem na memória, com o tempo ela vira história. Não é lenda, irmão, compreenda, tiozão é real, é verdade, acorda. Acorda.